Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. E agora é hora de conversar com um menino que está se tornando uma lenda também aqui em Guaranésia. Cada dia está se fazendo mais sucesso. Giovanni Brito está aqui comigo, Mineirinho. Como é que vai, Giovanni? Tudo bem? Prazer. Boa tarde, Antônio Cláudio. Prazer meu aqui estar com vocês. Tudo bem, sim, graças a Deus. Prazer é todo nosso estar recebendo você aqui, Giovanni. E tô vendo que logo vai ficar meio difícil até arrumar uma data aí na agenda de Giovanni. Como está crescendo o canal, Giovanni? nem tanto, né? Sim. Você está sendo humilde. Mas cresceu bastante, graças a Deus, o tempo pra cá. Começou em fevereiro, começou a estourar os primeiros vídeos. Aí começou um puxar o outro e é lógico, tem uns vídeos que tem pouca visualização, mas tem uns que tem mais. E começou a crescer o canal, né? Hoje o canal já tá com 168 mil. Eu tava vendo hoje de manhã, muita gente, né? Ah, é 168 bastante, mil é 8 guaraneses, né? Isso, mais isso, ou menos, é muita menos gente, isso, né? É, o negócio atingir foi longe. Até. E como é que é esse contato, Giovanni? O pessoal faz contato com você? Porque tem lá a forma de você entrar em contato com o youtuber, né? Sim, sim. O pessoal procura você, faz contato? Sim, normalmente as pessoas às vezes me procuram pelo Instagram, né? Aí manda mensagem, achando bacana. E até mesmo lá no YouTube mesmo, as pessoas comentam. Porque agora o YouTube hoje ele se tornou uma plataforma muito diferente, sabe, do que era antes. Porque antes era só postar vídeo. Hoje não, tem como você mandar mensagem. Hoje tem como ter uma área de comunidade onde você posta foto, posta texto, enquetes. Tanto. Virou uma rede social. Uma rede social, tá? É. Tá muito bacana o YouTube. Então as pessoas acabam entrando em contato com a gente, parabenizando, agradecendo, porque acham muito divertido. Então, é bacana demais. Mas quando você começou lá atrás, Giovanni, você tinha essa ideia? A pretensão era essa? A pretensão era essa? De fazer esse sucesso, de alcançar esse número? Ou era meio que de brincadeira? Não, eu sempre gostei do audiovisual, né? Quem me conhece sabe que sempre eu gostei do audiovisual, mas antes com conteúdo totalmente diferente. Completamente diferente, que eu era mais voltado a mensagem, né, pregação. Só que fazia bem feito. E fazia bem feito. Então sempre gostei do audiovisual, sempre fui fã, sabe? Aí quando eu passei a fazer essas sketches, que na verdade quando eu comecei foi o filme Perdão, aí depois eu comecei a fazer essas sketches de humor pequena, quando eu comecei com os compadres na época. Então foi mais por diversão, porque eu achava bacana mesmo. E fui pegando gosto daquilo e foi indo. Foi meio, entrou no YouTube, pronto, explodiu. Não, primeiro foi o Facebook, né? Eu sempre postei. Foi no Facebook? No Facebook começou a ter mais visualização no começo. Aí o Facebook, de um ano pra cá, se tornou mais difícil de levar o conteúdo. Eu digo quando falo página, né? A página do Facebook. Levar o conteúdo às pessoas, tava mais difícil atingir. Aí eu fiquei até meio desanimado do Facebook, comecei a investir mais no YouTube. E o YouTube começou a crescer. Começou a crescer bastante e tá onde tá hoje. Quanto tempo faz que você começou com essa história que deixou as pregações, as mensagens, né? Cara, fazia uns mais de 2 anos já. Mais de 2 anos? Já mais de 2 anos. Mas é um crescimento muito rápido, Giovanni. Ah, eu achei até rápido. Né? Porque do zero, né, pra 168 mil inscritos no canal. É muito. Eu acho que não são todos os canais que atingem isso de forma tão rápida. Não é tão fácil, não. Não é tão fácil atingir isso, não. Eu lembro que eu entrevistei aqui no começo do ano uma youtuber de Guaranésia, filha de Guaranésia, ela teve aqui no programa. Tem um canal que fala de maquiagem, de viagens. Sim, eu sei qual que é. E ela tem um canal que já tá aí há 5 anos e ela tava batendo. Não sei se agora já passou dos 100 mil. Mas você vê que é um trabalho exaustivo ali, né? É um trabalho dela, é diferente do seu, claro. Mas é um trabalho que tem que ser. Ah, não, esse negócio, porque você não tem que chegar lá e falar qualquer coisa, né? Você tem que, no caso meu, que eu trabalho com historinhas, sketch, tem que ter uma historinha bacana, tem que ter uma interpretação da história legal, entendeu? Tem que ter uns cortes certo e uma montagem boa, pra ter o tempo da piada pra pessoa rir, senão também não fica tão legal, né? E tem que tá tudo muito redondinho, né? Tanto o texto, quanto a participação do ator, isso. Quanto essa questão da edição, porque se a edição for mais ou menos também não fica legal. Já não gosta muito. É, então tem que ser um negócio bem, bem feito. Então hoje eu procuro sempre melhorar a qualidade, né? Do áudio também, do vídeo e também da produção ali, na hora que o pessoal tá, atuação, tudo, procuro sempre melhorar. Mas essa galera que você utiliza ali pra fazer as esquetes são todos aqui da nossa região, não tem ninguém profissional, né? Não tem ninguém galera profissional, galera vai ali de voluntário, que quer participar, quer fazer o sucesso ali, porque acaba se tornando sucesso, sim, né? A pessoa que participa, né? As pessoas participam ali, gostam de participar, claro. Né? Apesar que teve umas que parou, né? Decidiu parar, mas o pessoal sempre gosta, tá participando e é tudo aqui mesmo, é de Guaranésia e Guaxupé, né? Tem muita a galera do filme Perdão, sempre é utilizada, né? Sim, sempre puxa utilizo. Um amigo lá, vamos pra cá fazer isso. Então eu sempre coloco. Qual é o vídeo que mais deu visualizações até hoje? Foi uma que o Zezinho mamou na comadre. É recente. Foi recente. Não. Ele bateu 5 milhões. 5 milhões? Bateu 5 milhões no YouTube. Mas é que é um tema, assim, chamativo, né? Tipo assim, o cara mamou em alguém. Vamos ver o que é isso. É meio impensável um tempo atrás. Mas o que mais ganha views, né? É o título... Sim. Ou é a imagem que você coloca? Isso, né? Também, o título e a imagem. É uma coisa que eu fui descobrir depois, entendeu? Que você no começo não tinha isso, né? No começo eu colocava assim, ó. Por exemplo, eu tinha um título de um vídeo lá que chamava A Carona. E colocava lá uma imagem assim, de um carro normal. E é assim, mas agora não, eu mudei o esquema. Eu coloco uma imagem mais chamativa, que faz alguém que... O cara que tá ali passando faz uma aqui... O que será que é isso? Essa imagem chama aí. E também um título, né? Tipo assim, o caipira pegou a carona, deu carona pra uma mulher e veja o que aconteceu, né? Veja o que aconteceu. Então você põe um título mais chamativo. Curioso, pra despertar a curiosidade. Isso, despertar a curiosidade da pessoa. Aí é onde que dá mais resultado também, dá mais engajamento. É, e tá tendo cada vez mais, né? Tá indo bem, graças a Deus, tá? Tá atingindo bastante gente. Eu gosto muito de ver os comentários. Eu assisto o vídeo de ver os comentários. Aí a gente vai ver os comentários lá e o pessoal elogia muito, né? As meninas. Elogia. Não, é um tanto de circo lá no meu canal. Tu tarado. Que menina linda, mineirinho, né? E gente de muito longe, né? Eu acho que isso é mais bacana, né, gente? Não, esses dias pra trás eu tava lá em casa, que eu moro num sítio indo pra Prata, né? Aí chegou um cara lá de onde que é? Curitiba, Paraná. Ele falou assim, cara, eu ia fazer um carreto aqui passando por Mococa. Eu falei, eu vou desviar aqui, porque eu acho que é por aqui que o mineirinho mora. E foi até em Guaranésia, perguntou pro pessoal aqui, perguntou na prefeitura. Ele falou, aí mora lá na... indo pra Prata, lá num sítio ali. Aí foi lá em casa. Com meu conhecer, cara. Conversei com ele. Cara, de Curitiba. De Curitiba. Então, ele falou assim, que assiste pra caramba. Falou, o pessoal lá assiste, então é muito bacana isso, né? Ô Giovanni, mas não dá pra você ter mais a noção? Falou aí de 168 mil pessoas que te seguem, cara. 5 milhões de visualizações teve esse vídeo? Isso. No total de vídeos, nós tá com quase 34 milhões. Mesmo assim, não dá pra ter noção, porque tem uma outra ferramenta que se chama WhatsApp. É. E você não tem noção, mas de quantas pessoas que já viram o seu rosto, a sua cara por aí, né? É, no WhatsApp. É, porque normalmente às vezes a pessoa baixa o vídeo também. Já manda, meu amigo. Acabou, você não tem mais controle disso. Você não sabe quantos milhões de pessoas assistiram, né? Você perde o rumo. E essa questão do humor caipira é uma coisa assim que tem até no YouTube. Só que o nosso parece que é mais voltado a isso mesmo. É mais voltado ao humor caipira, jeitão simprão. Então eu acho que acaba o pessoal... Se identifica mais. Identificando mais, gostando mais desse tipo de conteúdo também, né? Mas você tentou com o pedreiro lá, como é que é o nome do... É o Marquinho, né? Eu tô tentando adaptar ele, porque aí teve uns que criticam, porque fala que ele fala assim, poxa, eu sou pedreiro, não tenho um dedo desgraçado desse não. E eu não sou tão desse jeito também, né? Eu não tô desse jeito também não. Aí vai ter difícil colocar um personagem, porque você tem aquele, você falou feedback, né? Você coloca o personagem e o cara fala, não tá tão legal, ou tá legal, e é complicado. E até se acertar também, né? Até acertar. Porque o mineirinho já se consagrou. Não, no caso o Zezinho, né? O Zezinho é um dos personagens assim, que quando eu comecei o povo já caiu na graça dele, entendeu? Parece que ficou pelo legal. Pelo jeitão dele, né? O jeitão dele. E agora, aí, pra você colocar esse outro personagem, tem essa dificuldade, porque eu acho que isso, automaticamente a galera compara, né? Zezinho com esse novo, né? É, isso, isso. Esse que é o grande. É, as pessoas identificam, assim, teve mais graça pro lado do Zezinho, então aí fica meio difícil também você colocar um personagem que vai superar ele. Igual aquele que eu sempre assisto, o Cris Pereira, que ele é do Sul, ele tem vários personagens, só que o personagem mais forte dele é o Caldêncio. Né, que ele faz. Aquele que reclama, é o que faz a reclamação? Não, não, é esse outro? Aí é o Kleber Souza, acho que Kleber Pereira. Faz, né, a reclamação do Isso. Ele é legal também. Ele é bacana, ele é bacana. Ele tem que ter um personagem novo agora, que é um caipira, que é Chico da Tiana, né? Isso, isso, faz bom. A reclamação, ele reclama de todo mundo, É muito bom. Então, aí a gente vai aprendendo. Tipo assim, eu ainda tô. Assim, eu sou novo nisso, não tenho tanto conhecimento, que agora começou a crescer o canal, agora que eu tô começando a pegar o jeito das coisas, entendeu? E você anda na rua, o pessoal te conhece. Conhece. Chama de Zezinho ou te chama de Giovanni? Chama de Zezinho, Mineirinho, e só zoeira, né? Tanto aqui em Guaranés, em Guaxupé. Ô Giovanni, hoje os youtubers aí estão cada vez mais, eles se tornaram celebridades, né? A gente vê aí que hoje eles estão aí fazem parte aí dos jogadores, dos celebridades da Globo, né? E o Giovanni se tornou uma celebridade aqui na nossa região. Mas já tá dando pra ganhar grana com o canal do YouTube? Não. Ou ainda tá no começo? Dá pra tirar, dá sim. Dá pra tirar uma graninha. Não, como os outros pensam. Falei, não, cara. Como o Whindersson Nunes. Não. Normalmente, às vezes, esses caras ganham dinheiro também com o YouTube, as pessoas enganam. Por exemplo, o Whindersson, o YouTube dá uma grana boa pra ele também, porque ele tem muitas visualizações, né? Eu acho que o canal dele já passou de 3 bilhões de visualização, então é muita coisa. Só que também ele ganha com shows, né? Ele ganha muito com shows. Ele começou a fazer shows agora. Ele começou, né, a fazer shows, então ele ganha muito com isso, porque tem muita bilheteria. Então isso aí é um meio também, igual o Kleber, lá da Reclamação do Dia. Ele faz shows também, então ele ganha muito com isso também. Então, o que eu pretendo é futuramente criar um show também, pra poder... Porque nome você já tem, né? Tá indo. Mas aqui na região, um show do Zezinho é casa lotada, como foi, né? Uhum. O stand-up que vocês fizeram aqui, né? Foi casa lotada, né? Então, essa é uma intenção minha. Agora vamos ver, né, mais pra frente, porque agora o YouTube, sim, dá um pouco, sim, de... Mas não, assim, de ficar rico, não vou pensar também, não. Mas já tá dando pra profissionalizar, pra começar a não precisar mais de trabalhar e viver só do YouTube, apesar que é um trabalho? Já dá, hoje em dia, já dá? Você fala de ver só do YouTube? Hoje você já consegue? Só do YouTube. Só pelo que o YouTube gera pra você? Não, se for em questão de um salário mínimo, sim. Vou ter um salário mínimo, mano. Só que aí sim, só que aí eu ganho com outras coisas, tipo propaganda. Eu faço propaganda de comércio local e também faço propaganda de canais no YouTube. Fala assim, cara, divulga meu canal ou algum produto e deixa o link na descrição, aí eu faço essa divulgação e ganho com isso também, entendeu? Entendi. Aí é um meio de eu ganhar também. Então é importante, por exemplo, pra mim, eu sou um seguidor lá, sou um inscrito no seu canal, é importante que eu também clique no link que você direciona lá no finalzinho, pra, mesmo que eu não compre, é importante que eu clique nesse link pra que eu vá pra outra página. Sim, isso, sim. Isso também gera... Não. É tipo assim, se o cara tem um, ele mexe com o último agora que eu fiz, o cara, ele fazia um curso de como treinar os homens pra conquistar as mulheres. Ah, eu vi. Um negócio assim. Isso. Aí ele falou assim, como, cara, conquistar as mulheres, isso. É uma coisa assim. Aí eu só faço a propaganda. Certo. Se a pessoa quiser direcionar e ir ao link lá, tudo bem, não quiser também, não tem importância. Aí eu ganhei só pra anunciar, entendeu? Entendi. Mas eu pensei que se a gente clicasse no link, fosse pro canal da pessoa, não, você ganharia. Aí não, isso não. Tá. Isso aí eu ganho, no caso, quando o próprio YouTube coloca a propaganda. Que aqueles que tem 5 minutos pra você pular, 5 segundos, né, pra você pular o vídeo. Aí eu ganho isso aí. Então, e é importante a gente assistir o vídeo, né? Isso é bom. É bom, né? É meio difícil que assiste, né? Mas é bom que a gente assista. Vamos fazer uma paradinha? Daqui a pouquinho a gente continua batendo papo aqui com o Giovanni Brito, o Mineirinho, o Zezinho. Programa Expresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3-555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé, use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, estou recebendo aqui o Giovanni Brito, ele que vai receber daqui a pouquinho o troféu de destaque na cultura em 2017. Já tem bastante gente aqui mandando abraços, vamos ler aqui algumas mensagens que estão chegando, pessoal parabenizando aqui o Giovanni Brito, o Evaldo, está mandando abraço, dizendo que sempre acompanha o canal, né? Tem mais gente aqui, deixa eu ver o nome aqui, nome da pessoa, tem que colocar lá no status da pessoa, Eric, o Eric também, obrigado, valeu Eric, obrigado aí pela sintonia. A Sandra também, que não perde o programa também, tá mandando abraço, dizendo que sempre tá acompanhando o Giovanni e o canal. A Priscila também, a Priscila que tá sempre atuando lá também, né, Giovanni? Isso, mandar um abração pra Priscila aí, ó, vixe, ela ajudou desde o começo, o primeiro vídeo que estourou mesmo foi o que ela participou. Que é, vamos fazer coisinha que a gente lá. Mas não fez nada. Foi lá na onça que a gente fez. Aí foi o primeiro, sabe? Que estourou, que bateu 1 milhão. Foi o primeiro vídeo a bater 1 milhão, foi o dela. E foi aí que você teve essa sacada que você contou no primeiro bloco. Opa, o título aqui. O título é legal, importante aqui. Cara. O tal cara e a moça ali, uma cena rural. Uma moitinha no fundo. Foi daí que começou isso. Aí eu falei assim, tá dando certo, estranho. Aí foi onde que eu comecei a puxar mais, assim, umas coisas mais chamativas, entendeu? E começou a dar certo. Ô Giovanni, mas se a gente comparar lá os primeiros vídeos. Pra esses de hoje, não, a mudança é muito drástica. É bem, né? Radical. Não é que eu, assim. Eu fui perdendo a pureza. Fui perdendo a pureza com o tempo, sabe? Mas aí deu uma mudança. Assim, mas não tá tão assim. Não, nossa, não. Minha mãe tá vendo a rádio, cara. Tá ouvindo a rádio. E a tua mãe assiste os vídeos? Assiste, eu mostro os mais de boa pra ela. Abração, mãe. Os mais de boa eu mostro pra ela, sabe? Mas assim, só que os nossos vídeos, acho que só um que teve uma palavra assim mais, que foi o que a gente fez lá no Cauê, né? Primeiro, na venda, né? Na venda. Foi o primeiro. Mas os demais, não tem palavrão. É algo meio que fica meio que subentendido, mas não é diretão, né? Não, por exemplo, até o... esse último que a gente fez, que foi um pouco assim mais duplo sentido, né? Foi que vai perder, o Zezinho perder a virgindade, né? Ao invés de falar as coisas, ele fala uma coisa que dá sentido aquilo, entendeu? Mais nada. Mas se comparado aí a outras coisas que a gente vê aí, tá louco, né? Não, ué. Então tem essa ingenuidade aí do caipira, né? Que continua mantendo, tem, né? Mesmo com uma certa safadeza, tem. Continua a ingenuidade. As pessoas, né? Por exemplo, tem gente que fala assim, não, mas não existe, existe. Se você anda pro lado do bairro dos Gomes ali, as pessoas... Não, é sério mesmo, velho. O dia que eu fui lá, as meninas iam ter cabelo na perna. É sério mesmo. Então o negócio lá. Ainda tem. O pessoal meio ingênuo mesmo. Então é gostoso isso, é bom isso, entendeu? Você pegar essa simplicidade, eu vejo meus tios, as bobeiras que eles falam é tudo esse estilo mesmo. E aí, é daí que vem a sua inspiração, João? Isso, da minha família mesmo. Na minha família, eles falam, eu conversava de falar uma. Assim, a besteira mesmo, eles falam uma coisa assim que dá duplo sentido, que leva aquilo, entendeu? Então aí eu peguei disso. E tem muito sketch que eu já vi que você faz lá no canal, que é piada, né? Sim. Piadas antigas, né? Do Mazzaropi, dos tantos outros Chapecó, né? Esses outros mais antigos. E aí você transforma aquilo no vídeo, né, cara? Isso. Você bebe dessa fonte mesmo, desses caipiras mais antigos, né? Sim. Eu peguei, tem vídeo do Mazzaropi, tem do Barnabé. Tem do Barnabé, né? Aquela mesmo que eu fiz do Benzedor, que deu bastante, tá quase 1 milhão. Aí eu falo assim, que eu passo, mano, pé, pra salvar o boi Barnabé. Aí, essa aí foi do Barnabé que eu peguei. Piada famosa dele. Piada famosa. Aí eu transformei ela ali em esquete, né? E ficou bacana. Agora, alguns assim, a gente adaptou, a gente escreveu. Mas a maioria, assim, é piada. E é interessante, né, Giovanni? Porque essa... a galera mais nova não lembra dessas piadas. Não, isso aí é coisa bem, bem antiga, né? É coisa antiga. Isso aí era da época do Vinilzão lá, que o Bernabé gravava, né? Isso mesmo. Nem sei se é o Bernabé hoje, não. Acho que era o pai do Bernabé ainda que fazia, né? Eu vi um vídeo do Bernabé muito antigo e contando essa piada. É. Falei, ah, quer saber? Eu vou transformar ela em vídeo. Né? Aí eu transformei ela em vídeo, ficou até, ficou legal. Ficou bacana demais. E o filme? O filme, vai sair um filme dos compadres, não vai sair, vai ser um filme do Mineirinho? Então, você pensa nisso? Não, porque... eu tenho, só que é muito corrido, né, cara? Tipo assim, eu trabalho com filmagem também, fora isso, então, mas eu pretendo sim fazer um filme. E eu tô construindo uma base pra isso também, porque eu quero fazer um filme pra poder também lucrar, né? É. Poder lucrar pra gente continuar fazendo mais filme. Mas eu tenho sim, um filme baseado no... chama O Resgate da Rosinha. Ah, então vai ser com a turma dos compadres. Sim, sim, ideia. Sim, sim. Só que aí acrescentar as meninas também, né? Pra ajudar, dar uma imagem mais bonita. Que é só os feios. Não, porque ó, nós é muito feios. Se nós fizer sucesso, não é por beleza, não. Por talento. Ô Giovanni, então a gente tem esse projeto. Não tem, então, data pra lançar. Não podemos falar assim, em 2019 vai sair o Resgate da Rosinha. Eu não vou, porque, tipo assim, acho que promessa de pobre é pior que promessa política. Eu penso assim. Difícil, né? Porque se eu prometo aqui que vou lançar e depois o negócio correr aberto, aí não sai nada. Mas eu pretendo, sim, começar o ano que vem as gravações. Agora, quando vai lançar, eu já não sei, né? Mas eu pretendo. E tem que ter um lugar bacana pra lançar, né? Porque até o Centro Cultural é bacana. Só que eu acho que tem que melhorar o som e o telão. Que já o telão tá meio judiado. Já né? Tá judiado desde quando a gente passou o filme Perdão lá, entendeu? É. Eu acho que. E se você for cobrar alguma coisa, você tem que dar qualidade, alguma qualidade. Porque o povo já fala mal. Então você dá um negócio culachado é complicado. Ó, o Armando Teatro tá aqui ligado. Boa tarde, meu amigo. Manda um abraço aí pro Giovanni. Grande profissional, Giovanni. Um abraço. Inclusive tem uma entrevista legal do Giovanni lá no TV Guaranésia. Sim, é com tem. O Ari. O pessoal pode. Ficou bacana. Pode assistir lá. Eles têm um estúdio, um esquema lá muito bacana também, que tá fazendo a diferença aqui na região. Isso, parabéns aí pro Armando. Eles estiveram aqui contando um pouquinho dessa história pra gente. Giovanni, tá na hora de eu entregar aqui o troféu, né? Sim, eu posso deixar um agradecimento aqui? Claro, meu amigo. Deixar um agradecimento aqui pro Alexandre Silva. Sim. Que começou a gente comigo lá com os compadres, né? Hoje tá no corre, né? Ih, tá na corrida, né? O Alessandro Amorim também, a Priscila Silva, o Antônio Jailson, Denise Nascimento, Gil Franco, que também fez bastante vídeo com a gente, o Carlos Henrique, aqui da rádio também, a Juliana, que infelizmente faleceu, né? Deixar um agradecimento a toda a família aí. Silas Gabriel, amigo meu, Matheus Rodrigues, Bruno Gomes, Bruna Fernandes, que entrou agora, e a Emily Tavares também, que entrou agora. Que entrou agora, as novas atrizes aí do canal. E por que o Gil Franco sempre fazia papel de homossexual? Não, é porque ele gostava mesmo, sabe? Ele eu não pedia. Sei. Ele fazia birra. Eu quero. Deixa. E por que o Alexandre sempre é a Rosinha? Alexandre. Né? Ele faz outros personagens. Faz também. O caipira também. Faz o caipira. Giovanni, tá aqui então. Tá aí, olha que bacana. Olha. Troféu Expresso. Ó, meu agradecimento, 2017, viu, pessoal? Aí. Agradeço a todo mundo aí que acreditou na gente, que votou na gente aí também. E essa conquista é nossa, né? Se Deus quiser. A gente vai continuar fazendo a diferença aí. E além do Troféu Expresso, esse ano o Giovanni ganhou outro prêmio, que é a placa, sim, do YouTube, né? Verdade, eu ganhei a placa do Você YouTube. Você não fala, não comenta. Eu esqueço. Então, eu nem divulguei ainda. Eu vejo a felicidade, eu acompanho muito o YouTube, eu vejo a felicidade que a galera fica postando a placa. Vamos abrir a placa, fazendo até vídeo pra abrir a placa, né? O Giovanni nem comentou. Eu não comentei ainda, olha, você vê, eu preciso mesmo, eu preciso fazer até um vídeo. Mas eu tô muito feliz, sim, ter ganhado a placa de 100 mil inscritos, que é uma coisa assim, que é difícil, né, a pessoa conquistar. E tá lá em casa, guardadinha. E é bom a gente até explicar pro ouvinte, né, Giovanni, que a pessoa só ganha essa, o YouTube, eu acho que é o nacional, é o Brasil que manda essa placa? Não, né? Ela vem dos Estados Unidos. Vem dos Estados Unidos, estão vendo? Isso. Mais difícil então, vem lá dos Estados Unidos a placa, quando se atinge 100 mil inscritos. Sim. E é gente, 100 mil pessoas. É muita gente. É muita gente pra seguir, né? É muita gente. E o Giovanni já passou por, já tá em 168 mil. 168. Agora a próxima meta é? É, 1 milhão, né? Se Deus quiser. Que aí vem a outra placa. Aí vem outra placa. É, e que não é tão fácil assim. Não é fácil. Claro, o YouTube já tá no ar há bastante tempo, então já tem alguns canais que ganharam. Mas são poucos, né? Sim. A gente contar o número de canais que existe hoje no YouTube. Ah, é difícil você atingir essa meta, não é tão fácil, não. Mas o Giovanni vai conquistar porque talento tem de sobra, a gente vê que cada dia vai melhorando mais e mais. E essa questão que você falou de qualidade, né? A gente vai percebendo isso, não, a gente vai. Que tá no make vai cada dia mais melhorando qualidade de áudio, qualidade de vídeo, né? Locação, né? A gente vai percebendo isso. E é bacana, porque, tipo assim, a internet te proporciona uma coisa muito interessante. Você tá põe um vídeo ali, se não ficou legal, os caras comentam mesmo. É. Fala, ah, não sei o que tem, não gostei. Manda real, né? Aí você vai vendo aquilo e fala, não, é verdade, eu preciso melhorar. E aí você vai melhorando. Acertando. É isso aí, Giovanni, parabéns, viu? Obrigadão, viu? Val Delícia, um grande abraço pro Giovanni, da Val e do Milton Alvarenga. Um abração pra vocês aí, viu? Muito obrigado, Antônio pelo carinho. Cláudio, esse cara é fera, Antônio Cláudio. Manda um abraço pra ele. É o Gil que tá mandando aqui? Deixa eu ver. Ah, o Carlos Henrique, é o Carlos Donça. Sim. Tá mandando aqui um abraço pra você, pro Gil. O Alexandre Silva é a Rosinha. Ele disse que Gil faz geralmente o papel do homossexual, né? Da história. E ele é o pegador. Tá sonhando, né? Valeu, Giovanni. Eu que agradeço. Um abração pra vocês tudo aí. Intervalo comercial, voltamos já. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3-555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitrese, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora.